Aí ladrão, a fé move montanhas, só não esquece de empurrar enquanto reza. E pra velha escola só tem a dizer: bem melhor um jovem talentoso do que um velho preconceituoso. Dá licença tudo, eu tô chegando na humildade. Um salve pra vocês aqui do Mago de Oxinade. Conexão de rima, dessa vez a parte 2. O que tiver de ser será, não vou deixar pra depois. Melhor cê tá ligeiro que a guerra foi declarada. O clã está formado, se prepare pra rajada. Maloqueiro nato com a essência de favela, tipo sangue no olho daqueles que não amarela. Os tento que é bom, além disso eu quero mais. Sei que ainda sou novato, mas também que sou capaz. Sei essa de velha escola, tiozinho, vem aprender. Tem muito moleque novo pra dar aula pra você. 2009, o ano da vitória. MJS, eu sou mais um na história. Pra quem sempre foi contra, desacreditou, parou pra me julgar, sua mente atrofiou. Muitas vezes fui julgado de opróbrio dos opróbrios, mas o ser humano é falho, truto, eu não me importo. Tô certo como a luz do amanhecer, já sei que vou vencer, e não preciso de você pra isso acontecer. Se eu fumo, se eu bebo, o importante é o respeito. Você quis bater de frente, então vai ser daquele jeito. Melhor cê se ligar, que o barato não é assim. O tempo que cê fala mal, vai render de bom pra mim. Nos bastidores da vida real, fui protagonista de uma vida sem glória. Lamentei demais, chorei por não ter, mas sei que isso foi preciso pra poder aprender. Pro dia a dia só reflete esperança pra quem nasceu berço de ouro. Curte sua infância. É lamentável ver meu povo se entusiasmar com o programa do governo que vende casa parcelada pra você comprar, mas quem vive num barraco cata papelão, bate de frente com a miséria. Muitas vezes falta o pão, como é que vai pagar a porrada pra essa sombra? Brasil injusto, centro do submundo de um meu povo alienado. Vai pensando que ter lucro é um absurdo, então leva mal não, nego. A vida é louca e se o playboy tiver moscando, eu não vou ficar de touca. De norte, sul, leste, oeste, ela prevalece. É o apocalipse urbano que os playboy enlouquece. Conexão de rima, outrora vem na humildade, agora de PT pra cobrar as pilantras. De norte, sul, leste, oeste, ela prevalece. É o apocalipse urbano que os playboy enlouquece. Conexão de rima, outrora vem na humildade, agora de PT pra cobrar as pilantras. Satisfação, negou, os monstros aqui não para mesmo que as máquinas. Explora a massa cefálica, vai ter sempre o rap curtido lá nos barracos. Mostrando que os moleques são olhos de sanguinário, que os olhos azul da Globo não representa a favela. Os meninos vai buscar o que sempre nos nega, sem curso da europeia, seus passeios da Disney, que faculdade é de mil grau pra ganhar o crime. Seja bem-vindo, louco, aos pensamentos bilado. Ciclope, a barreta, vagabundo é destaque. Conexão é foda, os cu aqui nem cola. Jaraguá é pros herdeiros e o grito é nossa cota. Seja onde for, de Baixada Boa Vista, lugar que se vale muito pouco a sua vida. Lugar tenebroso e a mente a milhão. Jesus morreu por nós e nós pelo cifrão. Trepado até os dentes de rima positiva. Não é filme nem novela, e sim quem vive na perifa. É pra refletir, não pra rebolar. Os mano é favela, não nasceu pra popstar. Tamo é de cima, cheio de ideia. Aí playboy frojado, tu não tira a favela. Muitos fazem festa e tem alegria. Pra quem é favela, não é diferente o ronco da barriga. E tem os que pira, não espera chegar. Pra não morrer de fome, é o jeito ir buscar. Apetite até umas horas, tira logo os boy. Aí que vem a mídia querer saber de nós. Por que tu assaltou, fez isso e aquilo? Porque não tem emprego, precisa alimentar meu filho. Conexão de rima, parte 2 contra os covardes. Agora de PT pra cobrar as pilantragens. Vem dizer que apologia com essa sua hipocrisia. O rap é uma arma, nossa rima denuncia. A covardia da polícia, abuso de poder. Tão matando, extorquindo, e o suspeito é você. Sem ter o que comer, alguns aqui virão bandido. Vários monstros formados pelo tal capitalismo, que julga pela aparência e trata com indiferença. Agora é inevitável, vai sofrer as consequências. A violência se espalha, não tem como conter. Um povo refém de um medo, é matar pra não morrer. Arma e droga como isca, dizima a população. Verdadeira piada essa constituição. Sem emprego e educação, o holocausto é decretado. Saúde tá escassa e os irmãos desinformados. Muitos são manipulados pela mídia alienado. Sem opção de vida, todos estão enclausurados. Adolescente alucinado, desempregado, alcoolizado. Armadilha de um sistema que nos deixa inconformados. Tem dinheiro desviado, superfaturado. Cusão engravatado, rouba os cofres do Estado. Renuncia o cargo e o caso é abafado. Como sempre o povo que é tirado de palhaço. Sem saneamento básico, com um barraco soterrado. O que sobrou pro grito foram as ruas de barro. O aluguel tá atrasado e a dispensa tá vazia. Mas um pai de família vai fazer as correrias. Todo dia vejo isso, contraste social. A elite ostentando e nossa gente sempre mal. Te chamam de marginal, lhe rotulam de ladrão. Mas quando tu precisa, ninguém dá uma condição. Tamo aí nessa missão de combater o conformismo de quem é escravo de um patrão, a malfa no presídio. Alguns comendo lixo, outros lá no condomínio, usufruindo luxo, comandando o extermínio. Nos cruzeiros marítimos, com os carros importados. Depois quer reclamar quando o filho é sequestrado. Conexão de rima alertando pro chegado. Quem tá colhendo ódio é porque plantou descaso. Norte, sul, leste, oeste, ela prevalece. É o apocalipse urbano que os playboy enlouquece. Conexão de rima, outrora vem na humildade. Agora é de PT pra cobrar as pilantragem. Norte, sul, leste, oeste, ela prevalece. É o apocalipse urbano que os playboy enlouquece. Conexão de rima, outrora vem na humildade. Agora é de PT pra cobrar as pilantragens.